Salve, salve, pateta. Zinho, lado sujo da frequência na voz, meu mano. Dizer pra você aí que tamo no seu aguarde aqui em São Paulo. Tudo certo aqui pra nós realizar as filmagens, meu mano. Hora que tiver saindo de Londrina, me dá aquele salve. Certo, tamo no seu aguarde. Fique em paz, parceiro. Avisa aqueles loucos lá do alto do morro que o bonde vai subir. Se hoje a noite for a um baile, eu já fico por aqui. Mas se tiver molhado, pra mim tá suave. Deixa esse bang fluir. Qualquer fita liga, nós e dá um salve. Que eu desenrolo por aqui. Eu vou na fé, porque a fé não costuma falhar. Com humildade na bagagem, cê chega em qualquer lugar. Tem que respeitar e não forçar simpatia. Já vi muito bolso cheio e muita mente vazia. Quem diria que eu ia abandonar PT pra escrever poesia nas ruas de SP? Não sei se isso é sina ou se é coisa do destino. São Paulo é um cemitério de sonhos clandestinos. Como que eu cheguei nessa floresta de concreto, tirando água de pedra e plantando flor no deserto? Como que eu tornei o impossível impossível? Pra mim poder chegar em outro nível. Como que uns planos tão pequenos e tão distantes ao mesmo tempo se aproximam e se tornam tão gigante? Como que um pobre louco, um simples réu, fez tremer a terra e arranhou o céu? A resposta é simples pra quem desacredita. Eu escrevo com a alma e minha lágrima é a tinta. 043 voando pela cidade. Ninguém vai negar a nossa originalidade. E aí, sangue bom, como é que tá? Tá por onde, pateta? Tá aquele salvão, meu mano? Aqui na favela já, no seu aguarde. Manda localização aí que nós vamos te resgatar. Avisa aqueles loucos lá do alto do morro que o bonde vai subir. Se hoje a noite for a um baile, eu já fico por aqui. Mas se tiver molhado, pra mim tá suave. Deixa esse bang fluir. Qualquer fita liga, nós e dá um salve. Que eu desenrolo por aqui. Mesmo correndo risco, eu insisto, eu persisto. Eu nem taria se não fosse minha fé em Cristo. Pro pobre favelado que sobra é polícia e tiro. Tem que enfrentar o fascismo e o coronavírus. Século 21, novo milênio, inimigo quer levar a sua alma como prêmio. A maldade ganhando força e o amor enfraquecendo. O ser humano segue assim com o espírito fervendo. Eu não fumei nem bebi, mas tô chapado, muita negatividade caminhando do meu lado. Eu não fumei nem bebi, mas tô chapado e não é porque tô no inferno que eu vou abraçar o diabo. Cada quebra tem sua lei, eu sempre respeitei. Em cada chão que eu pisei, um ódio nunca plantei. A mente dá um delay dos fardos que eu carreguei, das fúrias que eu enfrentei. Só eu sei o que eu passei. Só de estar vivo você tem vários motivos pra agradecer. As palavras de incentivo servem como combustível pra você vencer.